Pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que perdoa o teu sono. Eu sou a mosca no seu quadro azulizar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que perdoa o teu sono. Eu sou a mosca do seu quadro azulizar. Pra cima! Não adianta viver de desespero. Olha aí o desespero, olha se me enxergando. Porque você mata uma e vem outro meu lugar. Porque você mata uma e vem outro meu lugar. Não adianta viver de desespero. Olha aí o desespero, olha se me enxergando. Porque você mata uma e vem outro meu lugar. Pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que perturba o teu sono. Eu sou a mosca do seu quarto azulizar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que perturba o teu sono. Eu sou a mosca no seu quarto azul pisando. Não adianta se me desesperar. Olha aí o DDD, pode se me enxergar. Você mata uma e vem outro meu lugar. Porque você mata uma e vem outro meu lugar. Não adianta se me desesperar. Olha aí o DDD, pode se me enxergar. Você mata uma e vem outro meu lugar. Porque você mata uma e vem outro meu lugar. Mosca na sopa pro reggae. Antes você conferiu Eu Não Quero Dizer Nada. Ainda teve As Minas do Rei Salomão e Um Som para Laio. A Hora do Maluco volta daqui a pouquinho, trazendo muito mais pra você. É só ficar ligado com a gente. Estamos apresentando A Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas, com Marcelo Pacífico.

momento eu falei. Tudo que eu quero é ouvir o povo a cantar. Pra consciência que eu não posso mentir, pois meu travesseiro não me deixa dormir. I must go my way, I must go my way, I must go my way, I must go my way, I must go my way, I must go my way, I must go my way, I must go my way. Benjamin Dada, Benjamin Neném, tá de uma chará. Maluco, o melhor do Maluco Beleza. Uruco, vaca, mandinga, taca, mexe, me xinga, esquenta e racha, moringa, até que o leite azedou. Bochecha inchada na raça, raça quente e cachaça, berimbau tem cabaça, som que é deep in my soul. Randolph Scott, quero um cowboy retado, tipo touro sentado, mugiu e levantou. O tapa na cara que eu levei de Odara, Odara menina, que era filha de nada. Mexe, me xinga, esquenta e racha, moringa, até que o leite azedou. Bochecha inchada na raça, raça, quento e cachaça, birimbau e cabaço, som que é deep in my soul. Randolph Scott, quero um cowboy retado, tipo touro sentado, mugiu e levantou. O tapa na cara que eu levei de Odara, era filha de Nara, que era neta, prima, dona de Raul. Menino danado, nascido, revocado, procure, que você vai entender. Que você vai entender, procure, que você

deixei a vela acesa para a bruxa não voltar. E não tem colírio, usa óculos escuros. Acendi a luz do dia para a noite não chiar. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Quem não tem papel, dá o recado pelo muro. Quem não tem presente, se conforma com o futuro. Se conforma com o futuro. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Da bebida aquela água, quero agora vomitar. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Uma vez a gente aceita, duas tem que reclamar. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. A serpente está na terra, o programa está no ar. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Vem de longe de outra terra pra morder teu calcanhar. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Quem não tem papel, dá o recado pelo muro. Quem não tem presente, se conforma com o futuro. Essa é a hora do maluco, DJ Vivi Seixas, DJ Lennox, remix, hein? Como vovó já dizia, as aventuras de Raul na cidade de Thor, dê-me tua mão e começamos com Dentadura Postiça. Daqui a pouco tem mais pra você, daqui a pouco mais uma sequência super legal pra você. A última sequência daqui a pouco da hora do maluco, é só você ficar ligado com a gente. Estamos apresentando A Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas, com Marcelo Pacífico. Voltamos a apresentar A Hora do Maluco, com Marcelo Pacífico. E já de volta na Hora do Maluco, você está com a gente aqui no Melhor de Raul Seixas, na última sequência. Vamos fazer a sequência especial dessa vez aqui, com as músicas do CD Waba Bluma, Wabembum. Muito legal o CD, viu? Mais algumas frases do Raul também. Quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E disse também, somos prisioneiros da vida e temos que suportá-la até que o último viaduto nos invada pela boca dentro e viaje eternamente em nossos corpos. Antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. E o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. E ainda disse assim, não existe Deus, senão o homem. Ouvi mais música na última sequência de Raul Seixas, A Hora do Maluco. Cantar. Falei sobre disco voador e da metamorfose que eu sou. Eu já falei, só vou falar. Agora eu vou cantar, vou cantar. Já fui garimpeiro, encontrei ouro de touro. Eu já comi metade do bolo. Eu já avisei, só por avisar. Agora eu vou cantar, vou cantar. Cantar. Tudo que vier na cabeça eu vou cantar. Até que o dia amanheça eu vou cantar.

a question. Asking is not going to show that I'm all things in existence. I am, I was, I go. You have me with you forever, not knowing if it's bad or good, but know that I'm in yourself. Why don't you just meet me in the woods? For I am the eaves of the room, I am the fish and the fisher. A is the first of my name. Yes, I am the hope of the wisher. Yes, I am the housewife and the whore, hunting the markets asleep. I am the devil at your door. I'm shallow, wide, and deep. I am the law of the lemur. I am the fang of the shark. Yes, I am the eyes of the blind man. Yes, I am the light in the dark. E ficando por aqui a Hora do Maluco dessa semana. Aí, Raul Seixas, I Am Guita, né? Paranoia 2, gente, cantar, fizeram parte dessa sequência. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais. Você pode baixar o seu programa gratuitamente no www.mundodavoz.com.br, tá bom? Lá você pode pedir sua música, mandar o seu abraço e tudo mais. Abraço a todas as emissoras que estão transmitindo em todo o Brasil. A Hora do Maluco. Lá você encontra também gratuitamente o Rock and Roll, né? Uma hora com o melhor de rock, clássico nacional e internacional, gratuito também, permanentemente gratuito. E outros programas que você pode, inclusive, ter exclusividade. Um abraço pra todo mundo, semana que vem tem mais, tchau pessoal! A Hora do Maluco, o melhor do som de Raul Seixas. A Hora do Maluco.